Rádio 107, ciente, um repórter através de Tatu. Está para 340, podia voar para o Odielefa, está presente? 3304, mantém o perfil da tarde. Mantendo o perfil. Aqui temos o gate 1-0, o senhor avista o finalizador? Não. Ok, então mantenha a posição, eu vou informar aqui a infraero para dirigir um balizador para o gate 1-0. Ok, Guardião 07, chame torre 1-8 decimal 6. 9-0-8-5, approaching the holding point, runway 1-0, ready for takeoff. Go 9085, clear to take off from 10 in the 130 degrees, 80 knots, QNH 1016. Cleared for takeoff from 810, go 9085. Torre, o Guardião 07. 07, reporte final para o Graia, 07. O ITC do Guardião 07 é pouso no parque de exposições sem interferência com a final do 1-0. Ok, tá livre. Chame no solo controlado, o 07. Mantenha a escuta da torre. Chamará no solo controlado do parque do Guardião 07. 9 pontos para o pushback, acionamento na posição 1-1. Autorizado, são 3859, chame táxi. Chamará para o táxi 3859. Aí tipo, vai em forma pro ideal para o destino, né? Ok, Mike tá... Go 9085 airborne at 15, call now Salvador departure 120.8. Salvador departure 1208, so long, go 9085. Thank you very much. Papadoa departure control. Good morning, this is Go Niner 085 airborne. Go Niner 085, await the contact, flight level 360, dial departure. Climb to flight level 360 on dial departure for Go Niner 085. Salvador Web 589. Prossiga, 589 da Web. Só pra confirmar, senhor, geralmente essa saída pra Guarulhos via Antônio 21 ou por segundo banco? Eu já tenho o plano aqui, o 360, o senhor tá pronto pra cópia? Tem pra ver, tranquilo. Ok, então tá autorizado Guarulhos, nível é o 360, via Antônio 21 até Trive. Após Trive DCT, Poços de Caldas, e após Poços de Caldas, conforme o plano. Decolagem da 10, curva direita, subida é Arbor. Após Arbor, DCT Lefa, vai interceptar o Tesouro 21. Controle 120, decimal 8. E o transponder é o 5411. O Web 589. 360, Tesouro 21, Trive. Trive, posse do Guarulhos, Fedora, Leste, curva direita, Arbor, direto, Leopon, 208-4-1-2-2. Correto, chame pronto, no Web 589. Camarada 589. Solo 35221, está pronto para o push da estacionamento. Aí, o 35221, eu aguarde o início do táxi da aeronave da TAM, que está saindo aqui do gate 11. Aguarde instruções. Estamos aguardando. TAM 3859, pronto para o táxi, POB 127, 4 horas e 23, alternando Campinas. TAM 3859, táxi autorizado pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é 10 no 6. 10 no 6, pátio Índia 118.6, 3259. Trip 5221, após o aeronave da TAM cruzar, passar através da remota, coordene com a equipe de solos e reporte para o táxi, o Trip 5221. weather, go 9085. Passing flight level 140. Go 9085, call is difficulty 125, this one 1. SCP Center on 1251, go 9085, today. Go 1982, essa medicação chega da Mari, desça para o 050. Aguarde só um instante, o 589 no gate 4. Temos um, tá passando agora a retaguarda e mais um ATR da Trip para iniciar o táxi. Aguarde autorização. Aguarda. Vamos, comandou. 521, tá pronto, pode estar aqui. Trip 5221, tá livre o táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 10 no meio, boa viagem. A linha de decolar 10 no 20 graus 8 nós. A linha de decolar pistão 10. 3859. Quebec Serra Prossiga. Quem que pelo Quebec Serra mantenha o número 510, não recebe o telefone. 521 na linha e mantém o no zero. Vai lá e mantém 521. Controle o 3859, é o 3859 ao 27, 1208, uma boa viagem. 208, obrigado, um ótimo dia. Igualmente. Muitíssimo bom dia, 3859 já está decolado na sua escuta. Pode curvar à direita, já voar direto Leda ou Dael? 3859, bom dia, contato radar, subanjo 360, voe Dael. Excelente senhora, vamos ao plano do Dael agora. Papá, Tá com 1-3-2 da borda, transmite 4 horas, altera com 1-3-2. Qual que eu vi? O LV-589? 1-3-2. Ok, dá livre o táxi à direita, o LV-589, e no ponto de espera, chame a torre 18-6, o Ajo chama 0-6, boa viagem. Controle Salvador, muito bom dia, 35221, perfil Arbon. 35221, contatada, subanjo 200, sai da Arbon. 5221. Bom dia, ok, o 631 no Salto Norte, Salto Norte, Guarulhos. Tem ativo, prossiga. Ok, está autorizado Guarulhos, o nível 3620, via peso 21, e prossegue conforme o plano. Decolagem down no zero, curva direita, subida Arbor. Após o Arbor DCT, Alefa, para interceptar o Tesulu 21. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5414. Obrigado, Guarulhos, 3 6 0. decola de Itarvó, direto elétrico, intercepta Zulu 21, segue o plano de voo, 208 ao controle, 104 no 4 telefone. Correto, e chame para o pushback acionamento, 63 na hora. Tá bom, obrigado. Já 3859 após Leda, voe Sagaz. Após Leda, Sagaz, 3859. Salvador 3859 voltado. Confirme. É o 3859. Pois prossiga. Senhora, a gente tem aqui como após Leda a posição Eudes. A senhora confirma, então vamos mudar a aerovia e vamos lá para Sagaz, é isso? Sim, 3859, sempre recebe, solicitou que foi Sagaz. Ah, ok. Então tá, depois eu pego o resto lá da autorização. Pode. Obrigado. Estou falando da passeio da El e agora a Leda na prova. Em 3859 agora com Recife na frequência 125 decimal 1. Vamos chamar ele, 125. Obrigado, um ótimo dia. Ótimo dia, bom voo. Eu quero que eu vou entrar de rotatória. Pelo Quebec, você rotatória. Aos 34, 208, uma boa viagem. 308, obrigado. 526. 5811. Controle, bom dia, web 5811, na sua escuta. Lembrando 1500. Web 5811, contato radar, subo para o 360, sai da Arbor. Arbor 360, contato radar, 589. Visual 92. Boa 82, complete torre 8 decimal meia. Visual. No 982, reporte baixado travado, vento no 20 graus, 8 nós. Já está. Liga e pouso, 90, no 20 graus, 8 nós, 1016, no 982. Repouso. 5221, mantenha a saída. Comprou o perfil 5221. Salvador, pela Quebec Serra, já avisando. Pelo Quebec Serra, chame torre 18 decimal meia. 2,5. Pezinha. Fala, Luquinha, abraço. Estou aí, Salvador. Bom dia, eu sou o Papa Tango, Pelo Quebec Serra. Quebec Serra, bom dia, final 97 autorizado, reporte final de 3 milhas, Sul Quebec Serra. Serra, Pantanal, final 3 milhas. Oito, bom dia, sua identificação, chega da Mari, desça para o 050. Quebec Sierra. Quebec Sierra, façam 360 pela esquerda, curta, reporte 9, final 97. Ok, reportará a interceptação na final da 97, Quilo Quebec Sierra. 3 mil pés, reporte visual. Não é. Salvador, 5821. Web 5891, voo direto elétrico. 5891, direto elétrico. 5521, prossiga. Ok, está agora 4 milhas para Arvo, o João Santana, possibilidade de apoio de banda completa para ser presente. 5521, negativo, mantenha a. No 982, sala 40, direita, 1219. Direita, 1219, 982. Bom dia, Gol 982, está autorizado o táxi Alfa Juliette, o gate é o 5. Alfa Juliette, número 5, 982, obrigado. Me Recife, frequência 126.0. Recife 126.0, 5.89, obrigado.